Cara, peraí. Tem um barulho no fundo, eu não sei o que, que é. Sim, tem um barulho foda de fundo. Eu acho que é ventilador. Eu vou colocar no mute, tá? Peraí. É. É ventilador, deve ser se o tal do outro dadá foi. Peraí, eu vou tirar os sons que estão rolando aqui, peraí. Ah, os sons que estão rolando aqui. Eu escutei música, caralho. Eu escutei. Como é que tá agora? Pô, mil vezes melhor. Ah, então tá. Era a televisão que tava alta. Ah. Você upa no. Upa lá no drive? Upa sim. Beleza, aí eu vou. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Pô, teu som tá office fora, Dadá. Puta que pariu. Caralho, puta que pariu. É um filho da puta, né? Cerro maldito. Vai que inferno, Dadá. Caralho, Dadá. Porra, Dadá. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um InchutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo e estou aqui hoje com os meus engraçadinhos amigos, Groot. Au. Eunuco. E Dadá, o Joker. Ah, oi. Senhores, hoje nós vamos falar de um assunto que você já ouviu todo mundo falar, que é o filme do Deadpool. Só que a nossa opinião é muito mais interessante, como nós normalmente somos os reclamões da blogosfera. A gente deve falar um pouco mal ou não também, porque eu não assisti o filme. Só os nobres companheiros assistiram o filme. Eu vou falar mal, provavelmente, porque eu sou um mal criado. E é basicamente isso. Um podcast sobre o Deadpool não tem como ser muito profundo. Acho que os amigos concordam comigo. É. Mais ou menos. Obrigado pela concordância. Eu acho que não tem como... É esquisito, é um personagem esquisito. É um personagem raso, mas a gente vai falar disso no podcast, então, como é domingo às 9h30 da noite, eu não quero demorar muito porque eu quero dormir. Sem mais delongas, segue o baile. Amiguinhos, você tá falando rapidinho desse personagem de bosta? Vamos invocar, eu espero que todos estejam aí com suas cruzes viradas pra baixo, suas cabeças de bode. Protetores. Quem criou Deadpool? Aparece, o nome dele aparece no copo, no primeiro take do começo do filme. É aquele desgraçado que dirige enquanto... desenha enquanto dirige. Ninguém vai usar falar o nome dele, né? Não, gente. Aquele que não deve ser citado. O cara que conseguiu fazer uma coisa incrível. Ele foi expulso da própria editora. O criador do Capitão América. O homem, o mito, Rob Liefeld. Ai, pai. Lá nos anos 90, na Novos Mutantes, 98, se eu não me engano, antes de Sex Force, né, Eunuco? Isso. Na época em que o Cable tinha aparecido lá no meio daquela negócio lá de Genosha, KKKKA, e ele tava começando a fazer sucesso por causa dos tiros, tirambaços e pochete. Sim. E de repente surgiu esse cara também aí. Ele já tava começando a transformar os Novos Mutantes numa unidade militarizada. Junto com o Fábio Nicieza, né, na época, eu não tenho certeza, o Nicieza já tava na época, não, né, ele tava escrevendo os Mutantes também, o Fábio Light. Ele tava os Novos Mutantes. Ele estava escrevendo e desenhando. Ele estava escrevendo e rabiscando. Depois que o Nicieza começou a escrever com ele uma revista do Deadpool. Mas um belo dia ele pegou os Novos Mutantes e falou: cara, sabe o que essa revista precisa para ficar legal? O Exterminador da DC. Aí ele fez uma cópia do Exterminador com a máscara do Homem-Aranha. E basicamente essa é a criação do Deadpool. O Deadpool é mais ou menos como é o Spawn. Tentou ser dois personagens ao mesmo tempo. Juntou dois personagens liquidificador e deu ele, né? Tipo o Spawn, que era o Batman e o Homem-Aranha junto. Cara, eu ainda acho que o Deadpool é pior, assim. Quando o Deadpool apareceu, ele não tinha nem o lance de ser piadista, ele era sério. Né? Ele realmente era o Exterminador com a máscara do Homem-Aranha, só. Era um daqueles ganchos, porque ninguém ainda tinha feito a história do Cable. Ninguém sabia quem era o personagem de verdade, só sabia que ele era um mutante mercenário. Então começaram a colocar um monte de personagens assim, tipo, tinha o Deadpool, tinha o tal do Kane, que era na verdade um Cable jovem, com dois braços biônicos, que original. Então, eles começaram a encher de personagens aleatórios para tentar criar um background pro Cable. Não sei por que todo mundo gostou do Deadpool, ou aparentemente ele mostrou ser o menos pior dessa galeria escrota de personagens. Ah, o Deadpool, assim, na verdade a gente cai naquela velha história de que na época os personagens, os roteiristas ganhavam royalties pelos personagens que eles criavam, né? Por isso que a gente viu aquele cagalhão de mutantes na época, aqueles mutantes bizarros, tipo um antebraço. Era basicamente o couro. O Cable na época era um cara, era um mercenário com um braço robô. Que era um braço robô porque tem uma edição que ele conserta o braço dele, inclusive. E assim, uhum. O Deadpool, ele era tão cópia do mercenário que tem uma edição que no final dela ele tá com a máscara rasgada e ele tem barba branca por baixo. Enfim, pois é. Aí foi, criaram o Deadpool, surgiu o Deadpool. Avançando um pouco no tempo, acharam que ia ser uma boa ideia de uma revista do Deadpool. Aí quem desenhava e escrevia? Quem? Aí eu te pergunto. Quem? O mestre. O cara que eu ia perguntar era o Eunuco, mas ele escreveu que já voltava. Quem desenhava e escrevia? O mestre. O Life é quem? O Life Chain. Oh, não falem esse nome, se você falar Life três vezes no espelho, ele aparece e desenha um personagem. Ou pior, se você falar Lifes três vezes no espelho segurando uma bíblia, ele aparece e desenha Jesus Cristo como super-herói. Ele rouba seus dentes. Nossa, Jesus. Cara, aconteceu que essa revista passou. Surgiu uma revista solo do Deadpool, desenhada pelo Liefeld, escrita pelo Nicieza, que é um bosta, e fez sucesso também. Tô certo? Confere? Mais ou menos. Então me corrija. Não fez tanto sucesso assim não, porque tipo assim, lançaram assim, durou alguns poucos números, tanto que só foi gatito depois em 98, né? Cara, o problema é que naquela época era o boom dos X-Men. Os X-Men estavam começando a... Tava entrando naquela decadência, com aquele puta sucesso que fez com as edições do Claremont e do Jim Lee, aquela edição que foi a mais vendida do mundo, Equipe Dourada, Equipe Azul, que é sempre a 4. Então o que que acontece? Ainda estavam seguindo essa marola de tudo que tem mutante vende pra caralho. Tem que ter o X. Vamos criar uma porrada de si. Ah, os X-Men são heróis, vamos fazer os X-Men militares. Tipo, aqueles personagens que dão tiro e matam da Image. Aí veio a porra do X. Tipo, o Deadpool é o princípio daquilo que o Lightfoot vai fazer na Image. A ideia é de vou transformar todos os meus personagens em um clone do Sotinov. Pô, ele criou várias bodegas ali. E se eu não me engano também, a primeira edição da X-Force foi uma das mais vendidas também na época que foi lançada, que teve até um crossover com o Homem-Aranha, não foi isso? Teve uma edição que o Homem-Aranha apareceu, mas não sei na se primeira, foi crossover ou se foi participação especial. Ah, galera, mas foda-se a X-Force. Vamos falar de Deadpool. Teve a revista dele, que era escrita pelo Nicieza, era rabiscada pelo Life. Depois de algum tempo, o Deadpool passou a ser escrito pelo Eunuco? Joe Kelly. Pelo Joe Kelly, que é quem realmente mudou a personalidade do Deadpool de vez. Foi com o Kelly que o Deadpool começou a ser o Mercury from Mouth, né? O mercenário da tela. O Kelly com aquela personalidade meio que cartunesca e o Maguire com o traço dele que era bem cartunesco mesmo. Personagens um tanto quanto excessivos, grandão. Aquela coisa bem quadradona. Eu olhava pro Deadpool do Kelly e eu achava que era uma revista séria com Cricazoide. Boa! Cara, acho que você acabou de fazer a melhor definição do Deadpool que eu já... É como se alguém pegasse o Cricazoide e falasse, eu vou levar esse cara a sério. Eu vou transformar esse cara no Batman. Tipo, porra! Não dá certo. É, foi nessa edição que ele começou a ter, vamos dizer assim, a personalidade dele, a história dele mesmo ser construída. Tanto tudo que... apareceu ali, até a quebra da quarta parede começou ali. Tanto que, pra tentar dar ele um quê mais trágico, mais sério, colocaram ele no projeto Arma X. Positivo. Ele tinha alguma coisa a ver com o Cable. E quando o Kelly e o Magnus pegaram e tentaram transformar esse personagem em caricato, mas também com um background um pouco mais heróico, mais sério, até mesmo mais trágico, sacaram ele aí, fez parte do projeto Arma X. Tipo, isso daqui também veio do mesmo lugar que veio o Wolverine. Boa, muito bom. E o que aconteceu? Aí sim, aí o Piscina Morta fez sucesso de verdade, né? Virou o furacão que ele é dentro da... Ele virou o novo Wolverine, na verdade, né? Chegou um ponto assim... Antigamente a gente tinha aquelas capas da Marvel que, putz, você contava... O Wolverine aparecia em 10, 15, 20 capas por mês. E começaram a fazer isso com o Deadpool. Ele aparecia em todo lugar, fazia um piadinha pra caramba. Teve aquela época que fizeram a Deadpool número 100, se eu não me engano. Mas pra fazer essa contagem, eles pegaram assim todas as revistas que o Deadpool apareceu... Nem que tenha sido minimamente. Então, uhum. A Marvel começou a brincar muito com o Deadpool. Pô, o Deadpool deu muito certo. O Deadpool entrou no coração das pessoas. Apesar de ser um personagem raso pra caralho. Ele não tem profundidade nenhuma. Ele é um cara louco que sabe que mata pessoas, tem um trabucão, tem espada e sabe que é um personagem de quadrinhos. Essa é a descrição do Deadpool. É esse que é o grande diferencial dele. Acho que é... Ele saber que ele é um personagem de quadrinho e quebrar a quarta parede. Acho que foi isso que depois que o John Kelly e o Magnus também conseguiram dar uma direção pra ele, foi isso que começou a interessar o pessoal, entendeu? É. Que nem a Mulher Hulk também aconteceu também, foi a mesma coisa. Cara, eu não acho. Tanto que a Mulher Hulk não durou. O que realmente faz a molecada gostar é que ele é violentão e impedida, né? A quarta parede é um plus a mais. Como dizia um chefe da minha esposa, assim, entendeu? É um negócio legal, mas não era necessariamente necessário. Enfim, aí a gente finalmente tinha um Deadpool formado, fazia sucesso, a molecada gostava. Eis que Ryan Reynolds, depois de fazer aquele desastre chamado Lanterna Verde, começou... Aliás, depois não, né? O Ryan Reynolds, na verdade, se mexe pra fazer esse filme já tem quase 10 anos. Depois, né? 8 anos que ele tá enchendo o saco com eu vou fazer um filme bom, por favor, me dê uma chance. Tipo, lembra ele na coletiva de imprensa do Lanterna Verde, ele falava, tipo, assim... Final, fizeram alguns anos atrás um vídeo de teste, bombou na internet, convenceram a Fox a fazer a porra do filme The Deadpool... E fizeram o que provavelmente é o filme de quadrinhos mais fiel, um dos filmes de quadrinho mais fiel ao material original que já foi feito. Não podemos esquecer que ele primeiro apareceu em Wolverine Origins, né? Totalmente descaracterizado. Eu não sei do que você está falando. Eu acho que você está falando de alguma experiência pessoal sua que deve ter sido um sonho. Inclusive, não sei se você sabe, mas a pica grossa lá da Fox, uns anos atrás, falou que esse filme não vale mais, tá? Então, ela não. Esse filme não existe. Foi durante o reboot do X-Men. Ela falou que não. Esse filme não aconteceu, aquele filme não aconteceu, aquele outro filme não aconteceu. Esqueçam disso. Exatamente. Faz de conta, nunca aconteceu. Bola pra frente, é isso aí, galera. Então. Mas assim, é o seguinte: ele só aconteceu pra ser feito de piada nesse filme, tá? Uma piada bem rápida. E ruim, provavelmente. Não é. É divertido. É uma das inúmeras referências do filme. O Ryan Reynolds fez esse filme acontecer. You're probably thinking, this was a superhero movie, but that guy in the suit just turned that other guy into a fucking kebab. Surprise, this is a different kind of superhero story. Entramos finalmente em 2016, o filme de Deadpool. Dada, o senhor, por favor, comece a falar do filme, o que você achou, como foi, tocou seu coração, os personagens interessantes, você se importa com eles, prossiga, por favor. Para começar, assim, eu acho que, eu não lembro pelo menos, é a melhor forma de se contar a origem de um personagem. Ô Dada, posso te interromper? Rapidinho. Eu peço pro Dada falar o que ele achou do filme. Entre as primeiras 10 palavras dele está a expressão, eu não lembro. Eu só queria dizer isso, desculpa. Pode ir pro seguinte. Ué, mas eu. Calma, eu tô referindo. Você cala a boca, entende o negócio, tá? Porra. Só cala a boca. A palavra você entendeu também não conjuga direito. Tá, calem a boca. Ele direcionou a pergunta a mim, então por favor, calem a boca. A melhor forma de se contar a origem de um personagem foi feita nesse filme, de forma muito rápida, entendeu? E como o Léo falou, é a melhor caracterização de um personagem para o cinema, assim. Ele é perfeito, ele é exatamente aquilo, assim, sabe? É, sem pôr nem tirar, ele quebra a... É engraçado, o Magin falou uma coisa que está falado no filme que algumas pessoas não entenderam no nosso grupo. Ele quebra a quarta barreira dentro da quarta barreira, né? Ou seja, 16 barreiras, né? Ele fala isso no filme, assim, cara, isso é muito engraçado, assim, faz muito sentido, sabe? Eu adorei o filme, adorei muito o filme. A forma como ele se desenvolve, as falhas que a gente costuma apontar nos filmes, de herói ou de elenco, ele faz isso. Ele não precisa ficar de mimimi depois, porque ele faz isso durante o filme, sabe? Eu não sei se a gente pode começar a contar algumas partes do filme? Deve. Tá, então é o seguinte, tem uma cena que o Deadpool vai pedir ajuda pros X-Men. Aliás, pros X-Men, pro Colossus e pra menina, que eu esqueci o nome, pro Pintinho Amarelinho, como ele mesmo diz. Pra Shania O'Connor, que ele fala. Ele pega, bate na porta lá da mansão X e pede ajuda, tá? Ele fala assim, parece só vocês dois moram aí. Acho que o filme não teve dinheiro suficiente pra contratar o resto do elenco. Porque só aparecem os dois de X-Men, assim, lá na mansão. E quando bate na porta, é justamente um deles que abre a porta. Cara, assim, é muito bem feitinho. Assim, ele é redondinho esse filme, cara. Essa é a minha impressão. Muito bom. Eunuco, o que você tem a dizer do filme? O filme realmente retrata o que é o Deadpool. É um personagem confuso, é um personagem que caga e anda pra tudo. E é um personagem que tem consciência que é um personagem. Se você for um personagem quadrinhos e você soubesse que você é um personagem quadrinhos, conversando com o leitor de 5 minutos. Tipo, pô, cara, dá uma ajuda aí, fala pro editor pra ele melhorar a minha vida. Então, ele faz isso. Ele brinca com a metalinguagem, brinca com o público e brinca até com os próprios erros do universo onde ele está inserido. As piadinhas que ele faz com o filme do Lanterna Verde. Ah, se você vai transformar em herói, não me faça usar um traje em CG verde. Tipo, porra, ele sacaneia todos os erros. Ele sacaneia ele mesmo. Ah, não, porque se for pra convidar alguém, seja o Hugh Jackman. Porque o Hugh Jackman é bonitão, é gostosão. Porra, ele se sacaneia. Então, ele consegue pegar o espírito do próprio personagem e jogar direitinho no filme. E isso é bom porque é um filme divertido. Mas é ruim porque é um filme meio hermético. É aquele filme que quem foi esperando que era mais um filme dos Vingadores se fudeu. Ah, cara, eu vou te falar que a pessoa que for esperando que era mais um filme dos Vingadores, essa pessoa é um filho da puta. Porque antes de perguntar pro Ruth, vale dizer, cara, que essa foi uma das melhores campanhas. Esse filme tem uma das melhores campanhas de marketing que eu vi na minha vida. Cara, pra mim a melhor campanha de marketing desse filme foram duas. Foi o comercial dele, de fazendo o tratamento do câncer de pênis. Tipo, não, aperta suas bolinhas, os tomates. Puta, isso foi pra vocês não ficar com problema no seu pepino. E ele pichando os posters da Mulher Maravilha, do Super-Homem e do Batman. Eu gostei da propaganda do Dia dos Namorados, cara. O trailer do Dia dos Namorados. Caraca, gente, aquele trailer do Dia dos Namorados já mostra o meu deputado. Tipo, você quer ver esse filme? Você quer ver esse filme com a sua namorada? Mostra pra ela esse trailer. Viu, eles só pegaram as conversas dele com a Mônica Baccarin, os momentos românticos e falando do câncer, e eu te amo e não sei o que. Ficou muito bom, cara. O pior de tudo é que esse trailer já é o próprio espírito do personagem, porque sacaneia em troca, porque o Ryan Reynolds é conhecido por três coisas. Primeiro, porque ele foi o Deadpool, aquele filme que todo mundo quer esquecer. Segundo, porque ele é ator típico de comédia romântica. E terceiro, porque o filho da puta comeu as caras, senhora. O Léo, você falou assim, né? O cara que foi pensando que assistiu um pouco o filme dos Vingadores, ele diz isso no final, no pós-créditos, ele fala assim, ele sai assim, ele olha pra tela, pras pessoas, vocês ainda estão aí? Vocês estão fazendo o que? Vocês estão achando o quê? Vai aparecer o Samuel L. Jackson com aquele tapa-olho? Não vai aparecer, vou embora. Vê a cena pós-crédito que ele... Que ele parodia o Curtindo a Vida Doidado. Essa cena, ele faz isso mesmo. Ele chega, tipo, vocês estão fazendo o que aqui? Vão embora, show. Vocês estão pensando o quê? Que vai aparecer o Samuel L. Jackson com aquele tapa-olho de preto? Não vai aparecer. Tchau, vou embora. Aí ele vai embora, aí aquela... Na verdade, são dois pós-créditos, né? Ele começa esse falando do Samuel L. Jackson e tal, aí ele, tipo, sai. Daqui a pouco, ele volta. Então corta os créditos, vai começar a aparecer mais créditos, ok? Daqui a pouco ele volta. E aí sim ele fala, vocês estão esperando uma prévia do Deadpool 2? Ele, não, a gente não tem dinheiro pra isso. Mas ó, vou te contar um segredo. O próximo filme vai ter o Cable. Aí ele começa a falar dos supostos... Ele fala, não, vai ter o Cable. Ele, a gente não sabe ainda quem vai fazer. Pode ser qualquer cara grandão de cabeça chata, o Mel Gibson... O Dolph Lundgren. Muito bom. Mas, Grute, você, qual a sua visão do filme? Primeiro, né, vamos citar o fato de puta que pariu. Estamos falando sobre o fim do Deadpool. Quando que a gente ia imaginar que isso ia acontecer, gente? Antes de tantos outros personagens consagrados. Deadpool no cinema antes da Liga da Justiça. Só tem a dizer isso. É isso aí. Eu não queria chegar nesse ponto, mas você captou minhas palavras sobre o Nath. Cara, vou te falar que, de acordo com o que parece estar acontecendo lá na Warner, vai ser antes da Liga da Justiça mesmo, cara. Mas enfim, prossiga. Eu fui no cinema com o espírito que realmente me divertiu. Vou pegar a versão dublada, tá? Pra mim, o sucesso desse filme, tá? Foi um filme, tipo assim, que ele surgiu assim, aprovou, vamos fazer. Bom, saiu muito rápido, por causa do baixo orçamento, realmente. Os dois grandes fatores, realmente, a entrega do Ryan Reynolds, ele realmente encarnou o personagem, né? A campanha viral, que foi feita usando todo tipo de mídia, todo tipo de localização de o Deadpool pudesse se inserir. Ele fez a propaganda do câncer, como falou. Ele mandava feliz aniversário para as cidades. Ele fez aniversário de dia dos namorados. Quer dizer, todos os espaços possíveis ele usou. E era uma estratégia que não gastou dinheiro, porque ele usava YouTube, ele usava um montão de coisas para poder fazer vários meios de comunicação assim, que não gastavam dinheiro. Então até isso aí também reverteu pro filme ser rentável, poder ser realizado. É, festival de referências, cara, o filme tem uma hora e pouco, uma hora e meia de filme? Por aí. Então, toda uma hora e meia é aproveitada. Não tem um pedaço que fala assim, essa cena aqui tá de sacanagem. Eu peguei referências aqui, sites bem nerd mesmo, que já acharam mais de 117 referências nesse filme. É tanta coisa que nem, até quem tá vendo ali assim na hora não consegue imaginar, porque ele aproveita tudo. Ele zoa com a cronologia dos X-Men e fala, ah, qual é a cronologia? Vocês estão do zoada. Zoa o professor Xavier, que não sabe se é o careca, se é o outro. Ele zoa a si próprio, ele zoa... Tudo que ele pode imaginar de encontrar no filme, ele zoa, cara. Ele zoa com ele mesmo, entendeu? É um tipo de filme, tá? Foi feito pra divertir. Eu me diverti muito com ele. Achei um filme legal. Eu acho que realmente, talvez a gente pode falar que esse ano vai ser um ano da redenção mesmo, tanto pra ele quanto pro nosso outro amigo lá que vai interpretar o Batman. E gostei muito do filme. Muitas referências, muito divertido. E no próprio, na sessão que eu fui, alguém incorporou o espírito de Deadpool. Porque me chega uma menina lá, no meio da sessão, ela fala assim: mostra silêncio, todo mundo vendo as piadas. Amiga, cadê você? Todo mundo, quá, quá, quá, quá, quá, quá, que porra é essa, cara? Amiga, tô aqui, cadê você? Eu tô com vergonha, não queria nem falar com a garota, cara. Foi muito zoado, eu me diverti muito. Referências legais, trilha sonora muito legal, entendeu? Aproveitando muitas músicas legais, né? Os easter eggs estão tão demais. A participação do Stan Lee foi meio chata, foi meio boçal. Cara, ninguém conseguiu ver. Eu olhei esse relance e fiquei até na dúvida se era ele ou não, o cara lá do cozinheiro. É, o DJ Stripper da boate. Só para os leitores saberem que não viram, pode ser spoiler. O Stan Lee nesse filme, ele é um DJ de um cozinheiro. Isso mesmo, inusitado por isso. E também podemos falar também, né, da bela caracterização do Colossus também, né? Cara, pra mim é o melhor piloto. É isso que eu queria chegar. Antes, a história. Alguém pode falar rapidamente do que é a história? Eu sei o que é. E eu sei que ela pode ser resumida, sei lá, em umas duas frases. Posso resumir então? Por favor. O que é que acontece? O Slade Wilson é um mercenário. Ele trabalhava para as forças especiais americanas e ele fazia pequenos trabalhos. Contratavam ele para fazer um serviço, ele fazia. E ele ia no bar onde todo mundo se encontrava, que era o bar do Queen. O que é que acontece? Ele acaba conhecendo uma garota nesse bar, que é a personagem da Lorena Bacalli. Rafa, só para te interromper. A cena deles se conhecendo é muito legal. Sim, mas eu não quero falar isso porque senão o resumo não fica em resumo. Eu sei, eu só tô falando essas coisas, só pra interromper. Deixa ele falar a burra. Então, vai. Ele conhece a garota, se apaixona pela garota, meio que tem aquele momento de vida feliz, encontrei a mulher da minha vida, ela me completa, ela me come com um caralho, e eles ficam felizes e contentes, já tem um tempo que estão juntos, ele pede ela em casamento e de repente passa, ele acorda sem canto. Aí um belo dia, no meio da depressão de que vai morrer, vai deixar a mulher da vida dele pra trás, um cara chega pra ele e fala, a gente pode te curar, a gente pode te fazer melhor. Ele aceita o convite, vai pra um laboratório secreto dele, sabe aonde, onde é a passado por vários e vários tipos de pesquisas científicas para poder desenvolver um fator de cura mutante. Só que durante o processo ele fica todo escroto, fica literalmente parecendo, como o Fuinha diz, um abacate que transou com um abacate mais velho. Verdade. Esse... Aí ele consegue fugir do laboratório e ele tenta voltar até a vida dele, mas quando ele percebe que as pessoas reagem de acordo com a aparência dele, ele desiste de encontrar a garota. Então ele fica tentando encontrar o cara do laboratório, o tal do Francis, que foi o militar ou mercenário que fez ele ficar com os poderes, porque o cara dizia que tinha a cura pro procedimento. Eu posso te curar, posso te fazer voltar a ficar bonitão de novo. E o filme é basicamente isso. Ele é atrás do cara para fazer o cara voltar, deixá-lo normal de novo, deixá-lo bonitão de novo. Não tem nada de salvar o mundo, ele só quer voltar a ficar bonito para voltar para a namorada dele. Bom, Léo, diga. O interessante desse filme é que, tipo assim, ele tem vários cortes de tempo. Ele começa numa parte, o filme começa numa parte, no meio do filme ele corta pra outra parte pra explicar uma coisa, volta pra outra parte. Uma coisa também que é louvável também no filme, acho que os amigos que viram o filme podem concordar comigo, é que, tipo assim, tudo o que, tipo assim, é interessante no filme, no personagem do quadrinho, tá lá. O gosto dele pela comida, o tipo de música que ele gosta de escutar, entendeu? As piadinhas que ele faz com com os outros, os personagens chaves estão ali, a Alcega tá ali também. Eu acho que, tipo assim, no próximo filme ela merecia mais destaque, porque ela tem muita carga cômica da relação dele com ela. Tudo assim que faz sentido no personagem, no quadrinho, foi transposto com uma perfeição pro filme. Então, ninguém pode reclamar de caracterização, que não tiraram isso, cara. Em uma hora e meia de filme, os caras que fizeram o filme conseguiram jogar tudo ali. Tá tudo ali mesmo. Você não vai perder nada, você vai tirar. É o Deadpool. Esse é o Deadpool dos quadrinhos. Então, como eu disse na minha resenha, depois do Super-Homem do nosso amigo Christopher Reeves, ele, Deadpool, é uma das melhores caracterizações de personagens de quadrinhos transportos para a grande telona. Essa é a minha opinião. Só para algumas curiosidades, Léo, assim, o filme, como vocês disseram, ele aproveita exatamente todo o tempo que ele pode para te mostrar alguma coisinha, tá? Então, assim, o Deadpool, todo mundo sabe que ele é muito fã da Hello Kitty, né? E, assim, a mochila dele é da Hello Kitty, cara. Entendeu? Ele sai do táxi, tem uma coisinha da Hello Kitty. Ele tá brigando os caras, do nada surge um batom da Hello Kitty voando, assim. Ele adora Hello Kitty, né? E até uma curiosidade pós-filme, quando vocês estavam falando sobre marketing, né? O Deadpool tem um Twitter oficial do filme. Ele tem muitas pessoas que seguem ele. E sabe quem é a única pessoa, o único Twitter que ele segue? Hello Kitty. A Hello Kitty. Eu vi isso. É muito engraçado, cara. Ele usa o reloginho da Hora da Aventura, cara. É muito, muito foda, cara. Muito foda. Outra coisa que o Groot falou também, que é... Quando diz que ele usa todo o filme, a parte da regeneração dele é muito engraçada, cara. É um outro ponto engraçado, né? Tem uma hora que ele perde a mão e que o Colossus pega ele. Explica todo o contexto que ele pega. Eu vou explicar isso agora. O Colossus, eles acabam brigando, tem uma briga lá. Cara, é demais, é muito engraçado. O Deadpool, o Colossus tá de braço cruzado, falando, olha, a gente quer levar você pra ser um X-Men, né? Ele fala, não, você tá louco, eu não vou. E o vilão onde ele tá, que ele pegou, ele escapa. O Deadpool fica puto com ele e tal, e pega e dá um soco nele. Só que ele quebra a mão. Aí, o que que ele faz? Ele, porra, cara, você quebrou minha mão, não sei o que, pega e dá um chute nele. Ele quebra a perna. Aí ele pega e vai dar um soco com a outra mão. Aí ele quebra a outra mão, tá ligado? Os Colossus Leptos jogam ele pra longe e tal, prende ele com uma algema. E vai sair arrastando ele. O Deadpool vai lá e corta a própria mão e pula do viaduto, ok. Ele fica com essa mão, ele fica sem mão, ele perde a mão, só que começa a regenerar e tal. E o lance da mão regenerando é foda, porque ele não nasce uma outra mão normal dele. Não, ela vai passando do estágio de bebê pra adolescente pra mão dele atualmente. Cara, a mão dele é um bebê, cara, é uma mãozinha de neném, assim, que ele passa no rosto da cega. Dada, posso interromper rapidinho? Por favor. Esse lance da mão também é um easter egg também, é uma zoação com todo mundo em Pânico 2, cara. Sim, é verdade. Ele passa a mão no rosto dela igualzinho que faz, cara, no filme, cara. Cara, é assim, esse lance da regeneração, até como curiosidade, pra quem não conhece Deadpool, a regeneração dele muito melhor que a do Wolverine. Só perde pro Hulk, né? Que o Hulk tem a melhor regeneração do... Eu não sei se dos quadrinhos, mas pelo menos da Marvel. É, só perde pro Hulk. É tão boa quanto do Hulk, mas é... Não tão boa, vai. Muito bom. You're probably thinking this was a superhero movie, but that guy in the suit just turned that other guy into a fucking kebab. Surprise, this is a different kind of superhero story. Galera, sabemos que o Deadpool tá muito bom, o Deadpool tá piadista, tá galhofeiro, mata pessoas, arranca cabeças, tenta dar um soco no saco do Colossus e quebra a mão. Sabemos que o Deadpool tá bonito. Tá bonitão não, né? Tá galhofeiro, tá quebrando a quarta parede, faz piada, conversa com o público, faz de tudo, mas a gente tem os outros personagens também. Especificamente tem os que apareceram bem no trailer, que era o Colossus e a míssil adolescente Megasonic. Melhor nome de herói ever. Como que eles são, cara? Não, eu gosto de personagem totalmente exagerado. Né? Ela era completamente diferente nos quadrinhos. Assim, eles pegaram. Cara, eles pegaram ela por causa do nome, só. Isso é fato. Pegaram uma personagem com esse nome, mudaram o poder pra ter mais sentido com o nome e bora. É isso aí. Sim, porque ela era telepata no. Eu, quando eu vi ela aparecer no filme, eu pensei que fosse a versão feminina do míssil, né? De certa forma é, porque a personagem original, ela apareceu naquela fase do John Weddle, né? Nem do John Weddle, do Morse, isso. Ela fazia parte dos alunos da Emma Frost de hoje, e ela tinha o dom de ver o futuro. E foi engraçado na série que ela morreu, que ela chegou pra Emma Frost, soltando um fórum sem parar. Isso só é ele, nós vamos morrer, agora. E ela teve que avisar várias vezes pra Emma Frost aquilo, ela não levou, não deu conta. O problema é que toda vez que ela tinha um sonho, ela acordava. Então ela nunca sabia quando era o sonho. Nós vamos morrer, acordava. Nós vamos morrer, acordar. No dia que ela teve o sonho e falou, nós vamos morrer, só que agora, não era sonho, era realidade. É, ela apareceu ali como um tipo de alívio cômico pro Colossus. O Colossus, né, todo serão, sesudo. Assim, o filme tenta passar ele como se fosse um mentor, né, um exemplo pra ela. E ela é aquela tipo adolescente chata, problemática, tá mais crochetinha, assustada com tudo, olhando o celular. Eu discordo um pouco, eu acho que é o contrário. Eu acho que nessa situação, na dinâmica dos dois, o Colossus que ela é o porque ela é a porra de gente chata. O próprio Daniel Marcos sacaneia isso, porque ela, pô, mas olha, só que chata pra cacete social, ela vai saber o que tá. O Colossus é um escárnio. Aquele cara de, não, eu vou ser herói, eu já vou fazer o bem, eu já vou ajudar o herói. Tipo, ele teria, assim, esse Colosso é mais super-homem do que o super-homem de verdade. É, tenta passar aquela fase dele bem puro mesmo, do início mesmo, adolescente. Então, ele é o único herói do filme, é um herói clássico. É, o próprio filme está caminhando o heroísmo clássico de quadrinhos. Pois é. Eu gosto da zoação também do Deadpool também. O Deadpool fez cada piada com ela, um pouco espaço de piador com ela, mas zoou muito ela, gente. Cada piada que eu te contar, cara. Cagava de rir. Muito bom. Eu gostei. Sabe o que eu mais gostei desse Colossus? Ele é russo. Na versão, o sotaque dele, cara. A versão legendada, no original, o sotaque dele é muito carregado, cara. É bem legal, assim. Mas a dublada é nem tanto. Então perde um pouco daquela coisa do. A versão legendada é carregadíssima, assim, é perfeito. Muito bom. Assim, o Colossus não tem uma porradaria mesmo, né? Basicamente o que ele faz é apanhar lá da vilãzinha, mas não tem uma porradaria de vilãzinha, né? A vilãzinha tem uma graça. Esse nome dela, isso, essa lona, aquela lutadora de MMA, né? Ah, é, para a senhora Big Bang Theory. Cara, foi ridículo ela metendo a porrada no Colosso, cara. Foi a coisa mais ridícula que eu já vi. I don't want to fight a woman. Bang! Toma, sai voando. Aí vai lá a Miss Adolescente Megasonic e dá um cacete nele. Aquela cena é muito boa. Sabe o que deveria ter feito o Colosso só pelo sotaque, pelo comportamento? Quem? Schwarzenegger. Eu pensei nisso. Deadpool, get to the chopper. Podia fazer com o Discriminador, fazer a CG dele, só de sacanagem. Muito bom, muito bom, muito bom. Tirando esses dois, cara, o Colossus, assim, é que ele... O foda do Colossus é que ele tá claramente CG, mas ele ficou com mais cara de quadrinhos mesmo. Ficou muito igual ao quadrinho, na verdade. Ele tá perfeito nesse ponto. Eu achei, os três, assim, que ele ia estar borrachudo, assim. É, sei lá, meu bonecão, sabe? Mas não tá, cara. Ele tá, ele tem peso, sabe? Você percebe o peso dele no movimento. Assim. Eu achei que ele tem, cara. Eu concordo com o Dadá, ele ficou bem, bem bacana mesmo. Ficou melhor que aquele frango dos outros filmes, ele tá enorme, né, cara? É, ele sempre retratado como cara, no último bate, no último bate, eles pegaram 5 atores diferentes pra fazer a TV. Um ator pros movimentos, um ator pra estrutura física, um ator pro rosto, um ator pra rosto, pra movimento dos lábios, a expressão dos olhos. E o cara que fez o corpo, o cara era grandão, ele já tava andando com salto de plataforma de mais ou menos 40 centímetros. Eu ia falar isso agora, cara. Ele é muito, o ator é muito alto e andava com plataforma, velho. É, assim, esses dois foram os personagens mais óbvios, né? Que a gente pode destacar. Mas teve o Fuinho, teve a Ala Cega, teve vários personagens ali que apareceram também, que a gente é recorrente de quem acompanha uma série do Deadpool. Quer dizer, realmente, tá? Por incrível que pareça, o filme do Deadpool foi o mais fiel possível, não só a história do personagem, mas todos os personagens ao redor dele. Exceto, talvez, o par romântico, né, que não foi retratado fielmente como estava nos quadrinhos, né? Porque nos quadrinhos ela era branca, tinha os poderes lá, até o momento essa a Vanessa... O personagem foi inserido, porque nos quadrinhos, principalmente na fase dos dois séries, o par romântico dele é a Siren, que é a filha do Banshee. Sim, mas isso foi bem no início mesmo dos Novos Mutantes da X-Force, porque ele realmente ficava sempre lá, de vez em quando, na mansão, ver como é que ela tava. Mas convenhamos, né? O Deadpool já pegou uma galera, né? Ele já pegou a Viúva Negra, ele já pegou a Morte, e ele tem uma filha ainda com a mãe que não sabe quem é, né? Sim. O fato é que a Marvel é uma esbórnia, todo mundo come todo mundo, bicho. Então, isso é completamente irrelevante. Muito me espantaria se o Deadpool ainda não tipo, pegou a Sue Richards. Tirando os dois bonitões aí, o Colossus e a Sinéad O'Connor, os vilões, cara, tem algum vilão realmente interessante? Ou eles são só os soldados genéricos? Os números de 1 a 15 que o Deadpool mata. Tem os dois vilões. Tem a mulher lá, que é a Gina Carano, que é a super poderosa porradeira. E tem o vilão principal, que é o Todd Frazo, que basicamente o poder dele é não sentir dor e ter um certo nível de força. É o vilão padronizado. Ele seria basicamente o Jean-Claude Van Damme, do Mercenários 2, com super poder. Que merda! Ele só tá ali pra fazer. Pra ter vilão. É só isso. Só pra comprar esse bloco. Tá ali, mas ele tem uma função dele, é movimentar a história. Ele é o herói, o vilão. O vilão do herói da história que eu já fiz. Eu achei o ator muito sensal, o papel muito sensal, tá? Eu achei legal a zoação também dele, tipo, com o cara que vai lá contratar com ele, chamando ele de agente Nietzsche, zoando ele pra tentar ficar longe das escolas. Entendeu? Agora, o vilão mesmo, eu achei o principal seria realmente o Francis, né? Foi o cara que realmente provocou ele, falou que ia usar ele, porque o Deadpool, até o momento que ele tava lá no tratamento, ele falou que o suportava de boa. Mas no ponto que falou pra ele que ele não ia ter liberdade, que ia usar ele como arma, entendeu? Queria ser escravo, viu, da base. Mas tem uma cena na hora que ele tá fazendo uma panorama no laboratório, que até o cara sentado lá com ele, que tá falando. Que aparece uma garota sentada de fora. A medula. É a medula. Então, talvez não se fale do projeto Arma X. Eu acho que talvez seja o projeto Arma 11. É, o nome eu não acho que eles vão dar. Não vai ter preocupação com. Foda-se, tipo, é o projeto lá. Mas no início, quando o vilão aparece, ele tá fazendo um negócio com o cara, e pega o cara pelo bicho e fala, tu vai fazer um projeto de lá. Na hora que ele tá indo embora, o cara que foi desculachado fala, maldito mutante. É bem claro que não é um Arma X. Alguma coisa a ver dentro do universo do Wolverine. O Wolverine aparece nesse filme? Não tem easter egg nem participação do Hugh Jackman. Só a cara do Hugh Jackman, duas vezes. É, aparece a cara do Hugh Jackman, mas é o Hugh Jackman. Aparece como um ator, não como o Wolverine. Ô Léo, como você não viu, só pra te falar essa. A hora que ele vai tirar a máscara e vai falar pra mostrar o rosto dele pra namorada, né? Aí ela tira a máscara dele, assim, tem uma outra máscara embaixo com o outro Jackman. Ficou É, o Dedé falou que era uma máscara. Eu não chega nem a ser uma máscara. É alguma coisa de jornal, revista cortada no rosto do Hugh Jackman. E, tipo assim, tá grampeado no rosto dele. Entendeu? Tanto que ela vai tirar a máscara pro lado com o grampo embaixo. Tá preso, não sei o quê. Isso mesmo. Tem uma outra hora também, tem pra essa revista do Hugh Jackman. Ele fala assim, eu quero todas as armas. Eles começam a jogar armas, tudo quanto é arma, dentro da sacola da munição dele. Só que nessa, na hora que eles jogam as munições, cai uma revista com o rosto do Hugh Jackman. É, ele pega e guarda. Gente, e o maluco entregador de pizza também, gente. Ah, isso muito foda. Muito legal a abordagem dele. Assim. Cara, o Dada, quando ele fala ali, não só o áudio dele, o áudio do Kut, você notou? You're probably thinking, this was a superhero movie, but that guy in the suit just turned that other guy into a fucking kebab. Surprise, this is a different kind of superhero story. Bom, além de tudo, sabemos que o Deadpool, nas suas 5.412 piadinhas, fez referências mil a tudo. Além de ter a cara do Jackman grampeada na cara, né? Que referências mais bacanas assim, que vocês acharam, vocês falaram, caralho, que foda, que sensacional. Vou começar com o Dadá pra ele falar e parar de ter ódio de gente. Vai, Dadá. Obrigado. Sim, duas coisas que ele fala que eu acho engraçadíssimo. Aliás, é uma coisa que ele fala e outra mostra o boneco. Quando ele fala das coisas mais preciosas, dele que ele gostaria de levar e tal, das coisas mais preciosas, tem um boneco do Deadpool que ele realmente desfez com aquela boca selada e as armas na mão. Assim. Tem um boneco desse, que engraçado. Do filme do Wolverine? No final, quando ele tá conversando com a Vanessa, tá se declarando, falando aquelas coisas bonitas. Aí vem o Olosso, fala pra ele, fala alguma coisa pra ele, fala, vocês ainda estão aí? Vamos embora! Vocês não têm que estar aqui, vamos embora pra casa! Ó, vai no Colosso, vai embora! E fala pro Fera parar de cagar no meu quintal. Tem outra coisa, cara, essa é muito foda. No final, quando se ele pega, ele consegue prender o vilão, chão, ele começa a bater, ele pega a arma, os pés tirando a cabeça do Colosso e ele fala, não é assim, um herói, isso não é de redenção, tem durante sua vida de herói, tem 4 ou 5 momentos de redenção, você pode salvar uma pessoa, ele começa a falar tal, ou então poupar o seu inimigo, porque afinal de contas, pá, ele dá um tiro na cabeça, ele, o Colosso começa a vomitar, cara, ele fala, por que você tem isso? A pessoa tá falando demais. Eu prometo, eu presto atenção nas próximas 4. Tá? boa. Eu nunca. Ah, pra mim, as melhores referências são o do Lanterna Verde, o que você está colocando no projeto. Ah, se você não se reclamar do super-herói, que por favor, ele não seja feito em TV e não tem uniforme dele. Um claro, o pior que ele já fez na vida. Nossa, ele deve odiar muito esse filme. E cara. Aquela da mansão, quando ele chegar lá na nossa universidade. Mas vocês dois, pra mim, vocês dois. Ah, é. Pra contratar outro, né? Boa. Grut? Bom, uma também que eu achei bem maneira, eu acho que foi no início do filme, assim que ele deu os poderes dele, vocês me ajudem aí, que viram o filme. Uma sacanagem, só com Homem-Aranha, né? Acho que ele vai lá pra tentar ganhar um dinheiro no Rick, não é isso? Não, ele não vai ganhar dinheiro no Rick, ele vai achar vai comprar um cara lá dentro. Não, mas ali tá tipo, lutando como Homem-Aranha foi tá imitando tipo como o Homem-Aranha foi tentou ganhar dinheiro no início com o Luther, lembra? Sim. Não, mas eu não entendi isso, cara. Eu entendi que ele só vai ali pra procurar um cara. Tanto é que ele pega um cara que tava dentro. Dentro das muitas teve essa daí, que eu falei. Tem também, ele próprio cita o próprio filme de sacanagem, quando o cara fala que vai costurar os lábios dele, ele fala, não costura minha boca não, que eu já tentava fazer isso já. Eu não faria isso se fosse você. Isso é um míssil megassônico doido lá de Ripley, do Aliens, e chamando a Audi de Mr. Magoo, cara. Teve, falou de Blade 2, zoou o Leon Nelson também dos filmes, lembra que ele fala do Leon Nelson? Cara, essa parte é muito engraçada, cara. Cara, ninguém. Queria ser o seu Leon Nelson, não sei o que. O cara fez 3 filmes, será que ninguém percebeu que o cara não é um bom pai? Ele fala, ele tá sentado lá na cadeira e ela fala assim: tá bem com você. Não, sonho horrível, sonho com o Leon Nelson. Eu sonhei que eu tinha raptado a filha dele. Fizeram isso 3 vezes e ninguém percebeu que ele não é um bom pai. Seca. É cada coisa, sabe? Tanto quando você. Léo, você que não viu o filme, quando você vê, é 1h30 em que ele não desperdiça 1 minuto sem fazer a zoação. Ele falou assim, tem hora que ele fala que assim, cara, é, vou fazer com você o que o Limp Bizkit fez com a música, cara. Eu vou fazer com você o que o Limp Bizkit fez nos anos 90. Boa. Muito bom, senhores. Chega, já falamos pra caralho. Ah, sim, desculpa, rapidinho. Aterrissagem de super-herói, gente. Puta que pariu. É, isso foi muito bom. Ele tá falando. Isso é um ferro fácil, né, cara? Todo herói faz aquilo, Dada. Todo herói. Eu sei, quando o Bull entrou daquele jeito, eu sei. Mas, cara, é muito Tony Stark. Tony Stark fez aqui nos três filmes, cara. Tem o Bob também, a gente. Da Hydra, que aparece. Não, mas minha boca, calha a boca, não importa, porque chega, já falamos pra caramba, já falamos de um monte de referência. Se você gostou, cara ouvinte, vá assistir o filme, espere chegar em HD no torrent mais perto de você. Dada, qual que é o e-mail do baile? bailedosenxutos@gmail.com. É o bailedosenxutos@gmail.com. Eu falei, onde cortou. Então, desculpa, arrume seu áudio. Crianças, entrem no nosso Facebook. O Facebook agora tá sendo bem cuidadinho. Acredita lá, acredita, colocando coisinhas no Facebook pra gente ganhar like. Então vão lá e deem like pra gente, recomendem a gente pros seus amiguinhos. Entrem no site, cliquem no banner da Editora Aleph, comprem livro na Editora Aleph, deem acesso pra gente. Mandem, você quer ser publicado, manda resenha, pode mandar qualquer coisa que a gente publica, estando num português minimamente decente. E não tem mais muito o que dizer, né? Deadpool à parte, o personagem é uma bosta, mas o filme é legal, todo mundo já esperava por isso. Alguém tem algo mais a acrescentar? Tem. Ele reclamando do Fera cagando no quintal e as animações do Scott Young na cena de crédito, desenho dele. Foda, né? Muito bom, então chega! Acabou o podcast.